A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com alegria que eu volto a compartilhar com vocês, no sábado, uma palavra devocional apenas, mas que pode fortalecer a sua vida com Deus, a sua fé em Deus. Essa semana tivemos uma palavra sobre o Apocalipse e agora vamos ministrar sobre fé, ações que podem corresponder à fé que agrada o coração de Deus. Em princípio, deixo como texto de referência o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 22. Esse é um texto que pode se aplicar à salvação, mas também para aqueles que já são salvos, aqueles que já são convertidos, para o exercício do seu ministério. Então, nós vamos destacar algumas verdades que estão nesse texto. Eu faço a leitura do texto para você agora. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante a fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Foi pelas obras que a fé se consumou. E veja, o texto trata de Abraão, que era um homem que tinha aliança com Deus. O texto fala sobre justificação. Então, ele é muito maior e mais extenso do que mais profundo do que simplesmente uma questão de colocar em prática a fé ou da ação social. Alguns interpretam este texto só na perspectiva da ação social, dizendo que a fé sem obras é morta, ou até da salvação. Ele é maior que tudo isso. Ele está falando sobre tomarmos uma atitude que corresponde à fé que temos. Então, em primeiro lugar, eu destaco: a fé que agrada o coração de Deus é a fé que age, porque a fé sem obras é inoperante. Em primeiro lugar, você deve agir pela fé que tem. A fé que agrada o coração de Deus é a fé que age. Em segundo lugar, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Mateus capítulo 7, 24 a 29, quando fala sobre duas possibilidades de construção de uma casa, querendo apontar para a nossa própria vida. Uma foi construída sobre um alicerce frágil, veio a tempestade, veio a chuva, o mar ficou revolto e a casa veio abaixo, porque ela não tinha um alicerce sólido. E a segunda casa é uma casa que está firmada sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus e a rocha é a palavra do Senhor e a rocha é o prosseguimento dessa palavra e da vida de Cristo Jesus por parte de todo aquele que nele crê. Então, nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra, como diz Mateus 7. Devemos ter a nossa casa na rocha, que é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que nesse sábado você reforce os alicerces da sua vida espiritual na rocha, que é Cristo Jesus. Em terceiro lugar, os praticantes da palavra permanecem firmes diante das tempestades da vida. O texto quer nos ensinar, irmãos, que todos nós temos lutas na vida. Todos nós passamos por tempestades, mas aqueles que praticam a palavra do Senhor permanecem firmes, como uma rocha, uma casa firmada sobre a rocha. E aqueles que não têm a Jesus Cristo, esses acabam tendo a sua vida derrubada. A sua casa está firmada em alicerce frágil, está construída sobre areia. Então, os praticantes da palavra, que têm a sua casa firmada na rocha, permanecerão firmes, permanecem firmes diante das tempestades da vida. Aqueles que têm a sua casa na areia, certamente perderão a sua casa, que aqui nesse caso representa a sua própria vida. Que em nome de Jesus o Todo-Poderoso, esse seja o sábado onde você realmente alicerça todo o seu ser, alicerça todo o seu ser sobre a rocha Cristo Jesus. Em quarto lugar, não adianta somente saber a palavra ou dizer a palavra. É necessário tomar posse da palavra de Deus. O próprio texto que nós lemos nos aponta, e também Mateus capítulo 4 nos aponta, Lucas capítulo 4 nos aponta, quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo citou a palavra. Não adianta saber a palavra, o diabo sabe a palavra. Ele pode até dizer a palavra, e ele mencionou versículo bíblico para fazer a tentação para Jesus. Então, o diabo pode saber da palavra, pode dizer a palavra, mas tem uma coisa, ele não se dobra diante da palavra. No nosso lugar, não adianta somente saber tudo de memória sobre a palavra de Deus. Esse é o erro dos teólogos. Não adianta saber tudo, estudar tudo, tudo, tudo, tudo sobre a palavra. Não adianta saber também memorizar, tudo, tudo, tudo. Esse é o erro, muitas vezes, de muitos irmãos bem-intencionados, que são capazes de citar versículo após versículo. Mas isso tudo não é suficiente. É necessário tomar posse da palavra de Deus e aplicar em nossa vida. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Deus. Quem tem uma aliança com Deus não somente diz a palavra, não somente sabe sobre a palavra, mas apropria-se do poder da palavra para a glória do Senhor. Em quinto lugar, é necessário falar a respeito da fé. E não devemos falar a respeito das dúvidas ou dos fracassos que acabam nos levando a uma baixa estima, nos levando a uma vida derrotada, uma vida cabisbaixa, uma vida como se você não tivesse esperança no amanhã. E como diz o antigo hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. É necessário falar apenas a respeito da nossa convicção de fé. Meu irmão, se você fica dando muito tempo de destaque às suas dúvidas, eu quero lembrá-lo: a dúvida é inimiga da fé. Ah, eu estou com dúvida se Deus está falando comigo. Então consulte o seu espírito, não o seu coração. Porque o coração do homem é enganoso. Como é que eu posso fazer essa diferença, pastor? É que o coração diz respeito ao campo afetivo, ao campo emocional. Ah, eu estou emocionalmente envolvido, eu estou emocionalmente atraído por determinada profissão, ou por determinada circunstância, ou por determinado projeto. Eu estou inclinado a fazer isso. Porque o campo das minhas emoções e até da minha reflexão estão me conduzindo a isso. Isso é coisa da sua psique, isso é coisa da sua alma, isso é coisa do seu campo emocional e cognitivo. Não, não, não, você não pode se pautar por isso, porque isso se move em nós. Com o passar dos anos, os nossos pensamentos se transformam, os nossos sentimentos se transformam. Só um exemplo: o passar da idade faz com que nós enxerguemos a vida de outra maneira em relação, por exemplo, ao que enxergávamos na infância ou no início da adolescência. Então, não se paute pela afetividade, pelo campo da emoção, pelo campo do seu pensamento. Se paute por aquilo que o Espírito Santo testifica no seu espírito, que você é filho de Deus, e não dê crédito às dúvidas. Ah, eu estou com dúvida. Está com dúvida? Então você está sendo atacado, porque a dúvida é inimiga da fé. Ah, eu me sinto fracassado. Acho que nunca mais vai dar certo. Se você está sentindo isso é obra demoníaca. É obra do inferno para tirar você do propósito de Deus. Então nós não devemos falar apenas a respeito das dúvidas e dos fracassos que nos conduzem à derrota. Devemos falar da nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e o justo viverá pela fé. Ele tem certeza, ele tem convicção de coisas que ele ainda não vê, de fatos que ele ainda aguarda. Então, aproprie-se pela fé nas promessas do Senhor e vamos em frente, em nome de Jesus. Em sexto lugar, deixe o hábito da preocupação e confie em Deus. O texto de Pedro, 1 Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra preocupação vem da composição de duas palavras, uma pré-ocupação. A pessoa que fica habitualmente se pré-ocupando, se ocupando previamente. Ah, mas daqui a 6 meses pode acontecer isso, daqui a 1 ano pode acontecer aquilo, daqui a 2 anos pode acontecer isso ou aquilo. Isso é pré-ocupação. Você está se ocupando previamente. Deixe o hábito da preocupação, da pré-ocupação. da ocupação que está colocada num tempo inadequado. Pense no Senhor hoje, porque para Deus o que existe é hoje. Quando a Bíblia fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, é uma maneira didática, é uma maneira mais fácil de falar conosco. Sabe por quê? Porque nós que somos finitos é que temos essa dimensão do ontem, do hoje, do amanhã, porque para nós o tempo é uma questão do quanto vamos ficar aqui. Para Deus, que é o Criador do tempo, que é além do tempo, que é o Pai do tempo, que é supratemporal, esse Deus que é supratemporal não conhece essa dimensão do ontem, do hoje e do amanhã. Para ele é o agora. Abandone o hábito da pré-ocupação e confie em Deus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Em sétimo lugar, como eu disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E podemos dizer aqui, porque ele tem cuidado de nós. Se nós lançarmos sobre ele toda a nossa ansiedade, ele certamente vai cuidar de nós em todos os aspectos. Em oitavo lugar, haja como quem já obteve a resposta. Eu orei e eu tomo posse, eu obtenho a resposta pela fé. Vá além da análise de conjuntura. Se você sabe fazer uma boa análise de conjuntura, eu quero parabenizá-lo. Você pode ser um ótimo sociólogo ou um estudante das ciências humanas, ou mesmo das áreas biomédicas, porque você sabe analisar bem a conjuntura de como estão as coisas no corpo humano, na biologia, no corpo dos outros seres, ou nas exatas. Você sabe analisar bem a conjuntura da equação de todas as coisas, da física, da matemática. Parabéns, você está num ótimo caminho para os seus estudos. Mas é necessário que você supere a análise de conjuntura. E você supere a linguagem dos sentidos, como eu mencionei lá atrás, do sentimento, do pensamento, e use a linguagem da fé. Viva pela fé. O justo viverá pela fé. Pastor, é para jogar fora a análise de conjuntura? Claro que não. Ela tem o seu lugar, mas ela não pode ter o lugar prioritário. Ela não pode ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Quem nos dá a resposta sobre todas as coisas é o Deus soberano. É dele que você depende. Ele é que vai lhe conceder a resposta, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então vá além da análise de conjuntura, vá além da linguagem dos sentidos, do que você sente no coração, do que você visualiza, do que você sente de modo tátil, ou seja, daquilo que você toca, cheira, ouve, vê, escuta, fala, de todos os sentidos humanos. Vá além, não é que você vai ficar aquém. Aquém é se você desprezar a análise de conjuntura, seja em que campo for. Além é que essas coisas não são capazes de te conduzir à causa última, ao sentido último do ser humano, que é Deus. Que é o novo ser criado por Deus. Quando nasceu de novo, é uma nova criatura. E as coisas velhas passaram. Vá além, não fique aquém. Não deixe de fazer análise, mas vá além dessa análise. Em nome de Jesus, use a linguagem da fé. Em penúltimo, confie nas promessas de Deus e expressas na palavra do Senhor. Por isso eu repito, semana após semana, você precisa de muito alimento para conhecer a palavra e poder conhecer, poder experimentar, perdão. Você precisa conhecer a palavra para poder experimentar tudo aquilo que a palavra tem reservado para você. Em último lugar, ande por fé, porque o justo viverá pela fé. O justo não viverá pelos sentimentos. O justo não viverá pelos pensamentos. O justo viverá pela fé. Há quatro passos para receber a vitória, a bênção pela fé. Lembrando daquela mulher que quis tocar na orla das vestes de Jesus, porque ela estava com uma impureza, com uma enfermidade, que na época eles consideravam como uma impureza espiritual e física. Mateus capítulo 25, até o verso 34. Quando ela declara: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Então, o primeiro princípio, diga para Deus o que você quer. Ela declarou o que ela queria: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. Ela não declarou: ah, não vai dar certo, ah, tem muita gente na frente, ah, eu já me decepcionei tantas vezes. Agora eu vou me decepcionar de novo. Não, ela não declarou nada disso. Ela declarou: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. Em segundo lugar, faça o toque nas vestes de Jesus e seja curado. Toque as vestes de Jesus hoje, sábado. Um feliz sábado para você. Em hebraico, um Shabbat Shalom. Um sábado feliz para você, um sábado de paz para você, um sábado de vitória para você. Toque nas vestes de Jesus agora. Passe o dia inteiro tocando as vestes de Jesus, mesmo no trabalho, mesmo se você tiver alguma obrigação profissional hoje, ou se não tiver, gaste um tempo de devoção com Deus. E toque nas vestes dele, e seja curado de toda a lembrança do passado, seja curado de toda a enfermidade espiritual que está aprisionando você, de todo o medo emocional que faz você desconfiar de todas as pessoas, de todo o problema físico. Toque nas vestes dele e você vai ver o milagre acontecer, de problemas materiais. Onde você não vê uma vida que caminha para frente, eu digo materialmente mesmo, e você se tocar nas vestes dele, vai perceber que se ele cuida dos pardais e cuida dos lírios do campo, muito mais ele vai cuidar e abençoar a sua vida. Primeiro, diga o que você quer. Ah, eu quero tocar pelo menos na orla das vestes dele. Segundo lugar, faça, tome uma atitude, toque as vestes. Não adianta só dizer, tem que tocar nas vestes do Senhor para receber a cura. Em terceiro lugar, receba a cura. Aquela mulher, ela não só foi, ela não só disse no meio da multidão, ela não só se aproximou de Jesus, ela recebeu a cura. A hora que ela tocou, ela já recebeu. Tanto que Jesus diz a ela, aliás, ele não diz a ela, ele diz aos discípulos, ele diz àqueles que estavam rodeando: alguém me tocou, saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Sabe por que saiu poder? Porque ela, pela fé, recebeu a cura na medida em que tocou. Meu irmão, minha irmã, receba a cura agora, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, fale o que você quer para o Senhor. Ele gosta disso. Segundo lugar, haja segundo a medida da estatura da tua fé. E vá conhecendo mais a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fale, haja, receba. E em último lugar, o quarto passo, dê testemunho depois. Conte a bênção que você recebeu. Ministre para outras pessoas. Eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei aquele que me curou, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Não fique contando a placa da sua igreja, nem a sua denominação. Chega de reproduzirmos membros denominacionais. É hora de reproduzirmos seguidores de Jesus de Nazaré. Meus queridos, para concluir, nós é que preenchemos o nosso decreto de vitória. Vamos dizer que o nosso decreto de vitória é como se fosse uma ficha que nós temos que preencher. Como quando fazemos um documento, identidade, ou outro documento. Nós é que preenchemos esse decreto de vitória, porque a vitória está à disposição de todo aquele que nele crê. Um exemplo disso foi Davi Golias, lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 32 a 37. Davi fez isso. Ele disse que ele tinha poder em nome do Deus de Israel. Ele fez alguma coisa. Ele partiu para cima do gigante. Ele recebeu a autoridade de Deus para vencer o gigante Golias e depois ele contou que o Deus de Israel era maior do que qualquer outro Deus. É isso que nós temos que fazer. Viva sob a proteção de Deus pela fé. Meu irmão, minha irmã, se sinta protegido hoje pela fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós agradamos o coração de Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo como, pastor? Pela palavra. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele citou a palavra, como eu já mencionei lá atrás. Mas para cada palavra que ele citava, Jesus respondia também com a palavra. Ele respondia a palavra. Quem não conhece a palavra vai ter dificuldade de resistir ao diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas resista através da palavra de Deus. Resista ao mundo. Que mundo é esse? São as pessoas da sociedade? Não. São os valores contrários ao reino de Deus, contrários à vontade de Deus. Você vai resistir aos valores contrários ao reino pela palavra. E resista à sua velha natureza, que às vezes quer voltar, né? A velha natureza quer voltar para o Egito. O povo de Israel saiu do Egito, passou o Mar Vermelho pela graça e poder de Deus, mas vira e mexe, eles voltavam à mesma conversa. Ah, se nós estivéssemos no Egito. Ah, se nós estivéssemos. Às vezes vem no nosso coração. Ah, se eu estivesse ainda na minha velha natureza. Agora que eu estou triste, eu podia afogar as minhas mágoas através dessa maneira torpe ou daquela outra maneira torpe. A sua velha natureza quer se levantar, quer ressurgir. E em nome de Jesus, ela não vai ressurgir. Ela já foi morta na cruz do Calvário. Não deixe que ela se levante. Como é que eu resisto à velha natureza? Pela palavra. Se você conhecer a palavra, você vai fazer com que a velha natureza seja vencida pela palavra que mostra quem é você em Cristo Jesus. Portanto, receba pela fé a justificação, a salvação, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito, a santificação, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais e todas as bênçãos e todas as promessas que Deus tem para você. Para finalizar, meu irmão, minha irmã, nesse sábado, Shabbat Shalom, receba a vitória em Cristo Jesus. Receba a vitória em nome do Pai. Receba a vitória em nome do Filho. Receba a vitória em nome do Espírito Santo. A vitória em nome e para a glória da Trindade excelsa, em nome de Jesus. Aleluia, para sempre. Amém. Eu espero que essa palavra fale poderosamente, ainda que como uma devocional simples, mas que ela fale poderosamente ao seu coração e que você tenha um sábado vitorioso. E a partir desse sábado, você saiba como ter os quatro passos para receber a vitória pela fé, a bênção pela fé, e que você saiba também agir de modo correspondente à fé que você tem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. E amém. Meus queridos irmãos, como estão entrando outras pessoas aqui da cidade, estão conhecendo esse ministério, estão nos conhecendo, então eu vou repetir para você: se você quer ouvir mais de 140 mensagens, vá até o blog, o endereço do blog é bloglogos7.blogspot.com. Bloglogos, só põe um número, 7. Não precisa escrever a palavra 7. Bloglogos, o número 7, ponto blogspot.com. Em última vez, bloglogos7.blogspot.com. Que Deus te abençoe e que você tenha um sábado maravilhoso na presença do Senhor. Um grande abraço e a paz do Senhor.